Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Estamos com mais uma edição do Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas. Boa noite, Marquinho. Boa noite, uma honra estar aqui. Tudo bem, querido? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok, começou a chover aqui, tá um calorão. Não tá com meu desculpa, não tá com meu determinei. Eu quero ventos, muitos ventos. Quero a Kate Bush cantando. Eu já ia avisar que não está ventando, portanto. Vai ventar, sim, vai claro. Aquele vento. Gente, que pessoa que está entrando pela primeira vez, é só que tem uma história recorrente, porque um maldito dia eu fui abrir meu coração para o senhor que está falando comigo aí, o João Alckmin, e eu disse que quando tem esse vento que fica com esses assobios assim, me lembra o vento, não só a obra, né, literária, o Morro 200 Uivantes, Wuthering Heights, mas principalmente a canção da Kate Bush, mesmo nome, que me dava um certo pavor, assim, aquele clima meio fantasmagórico. Então, por que que ele está comentando isso? Porque eu falei que está tendo uma chuva, mas deixei claro que não tinha vento. Vai ter. Ele está, obviamente, orando. Vai ter. Né? Vai ter vento muito. Tá orando, só vai me sacanear, correto? Vai ter muito vento, Kate Bush cantando e a. Como é que é o nome daquela. Grace Jones dançando ao lado da sua cama. Isso, a Grace Jones, gente, eu amo, só que eu acho ela meio assustadora, que nem eu também adoro o Gene Simmons, mas eu, uma vez também, maldita vez, eu também abri o coração pro João e falei: imagina só se um dia toca a minha campainha, eu abro a porta e tá o. Né, o Gene Simmons vestido a rigor, né, com sangue. Ele vai chegar na sua casa. Eu falei assim, eu ia estar borrado de medo, né? Então, desde então, ele ora para que esses três fatores apareçam na minha vida. Obrigado, viu, querido? Disponha, fique à vontade. E o seu o seu entrevistado, que já deve estar horripilado, está no ar, viu? Ele já está aí? Então, já. Tá, não, gente, ele está no telefone, ele não está no estúdio. Está no telefone, isso. Tá obrigado bom. De novo. Gente, o entrevistado de hoje é o Guilherme Bryan. Vai estar falando com a gente daqui um pouquinho, só fazer uma intro. Ele é um pesquisador de mãos cheias, né, de mão cheia. Ele é professor dos cursos de graduação na área de jornalismo, rádio e televisão, publicidade e propaganda, relações públicas, mídias sociais digitais, artes cênicas, é professor dos cursos de graduação, artes cênicas, fotografia, que é muita coisa, e produção fonográfica, e é coordenador da pós-graduação em cinema no Centro Universitário Belas Artes, São Paulo. Ele escreveu vários artigos sobre videoclipe, telenovelas e sétima arte para alguns dos principais veículos do país, né? Folha de São Paulo, Revista Bis, site da MTV e do Multishow, pro Jornal da Tarde e também pra revista Rolling Stone. Isso tudo está muito resumido que ele já fez, e olha que ele tá longe de estar esclerosado, de ser um senhor assim, de não se locomove. O cara até pessoal é mais jovem que eu. Ele também é autor, junto do roteirista de TV, Vincent Villari, do livro Teletema, que é o subtítulo é A História da Música Popular Através da Teledramaturgia Brasileira. É da editora Dash, e por sinal, esse livro da editora Dash é um livro que várias vezes eu já usei como referência aqui no programa. Algumas vezes salvou a minha vida. Ele também tem, no caso, como autor solo, diríamos assim, ele escreveu Quem Tem um Sonho Não Dança, Cultura Jovem Brasileira nos anos 80, que é da editora Record. Então, para que de embromar, eu estou aqui até ofegante, que é muita coisa que ele fez, e finalmente, né, vamos para o que interessa mesmo. Vamos conversar, bater um papo retíssimo com o entrevistado de hoje, que é o Guilherme Bryan. Tudo bem, Guilherme? Finalmente. Olá! Olá, Guilherme! Olá, Guilherme! Alô? Alô, desculpa, alô. Deve ter caído. O Rogério já está tentando a reconexão. Ele pediu o telefone. Ele pediu o telefone fixo? Não, ele pediu que fosse no telefone fixo. Então eu pedi para ele, primeiro telefone fixo e depois daí tem dois celulares. Aí né? O Rogério ligou pro celular e falou, olha, eu prefiro o fixo. Aí nós ligamos então, pro fixo. Tudo bem. Vamos lá. Deu para ouvir toda a intro? Eu acho que ele não ouviu a intro. Ele já está no ar. Não, no caso, na rádio. Minha voz deu para ouvir na rádio. A sua voz, ela sussurra pelos desvãos da Showtime. Vai, cara. Vai lá. Tá aí? Tá te ouvindo. Tá. Alô, Guilherme, alô. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, querido. Tentei fazer uma intro aqui falando sobre teus trabalhos, tá? Falei do professor dos cursos de graduação, também falei do teu trabalho como coordenador da pós-graduação e citei o teu livro, Teletema, que é a história da música popular através da teledramaturgia brasileira, e também Quem Tem um Sonho Não Dança, cultura jovem brasileira nos anos 80. Então, é claro, eu estava dizendo aqui quando caíste que é muita coisa, eu tentei resumir aqui, mas a gente finalmente vai poder conversar. Então, tudo bem contigo? Tudo bom. Muito prazer, uma honra falar com você, com seus ouvintes. Querida, é uma honra de alguma forma. Eu estava até comentando que o livro Teletema já me salvou a vida algumas vezes aqui na rádio, é uma referência assim, frequente, tá? Que é um livro que eu, sem mentira mesmo, é um livro que eu acho excepcional. Começando então, querida, bem pelo início, tá? Como é que foi a infância do Guilherme Briggs? Olha, eu nasci aqui em São Paulo, né, em meados da década de 70. Que mais? Posso dizer que passei minha infância, de fato, nos anos 80. Sim. Uma parte aqui em São Paulo e uma parte em Campinas. Então, foi bem ativa, acompanhando tudo que acontecia. Enfim, depois foi o que me motivou, inclusive, a escrever, né, o Quem Tem um Sonho Não Dança, contando a história desses artistas, enfim, desses grandes ícones que tinham marcado a minha geração, né, a nossa geração, claro. Que fizeram tão bem a cultura brasileira, né? Certo. E qual parte de São Paulo, da capital, qual foi o bairro? Eu nasci no bairro da Aclimação, uhum. Mas rapidamente mudei para a região da Vila Madalena, onde, enfim, mais tarde voltaria a morar. Mas também posso dizer que passei boa parte da minha vida onde eu moro hoje, que é a Rua Frei Caneca, aqui próximo da Avenida Paulista. Ah, perfeito, perfeito. E me fala assim, teus pais andavam com esse teu interesse por cultura pop? Assim, teus pais também eram muito chegados, vamos dizer, em rádio, ou em cinema, ou em TV? Olha, posso dizer que meus pais foram fundamentais, assim, na minha formação, até porque os dois são professores. Então, eu sempre vivi rodeado de livros e acompanhando toda a efervescência política dali do final da ditadura militar. E é sempre bom a gente falar sobre isso, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Então, todo o movimento das diretas já, depois perfeito. As primeiras passeatas, enfim, foram muito importantes para mim. E a música sempre fez parte, né, da minha vida em casa, principalmente por conta da minha mãe, da minha tia, enfim. Foi uma coisa, e dos meus primos, então foi sempre uma coisa muito presente em casa. Entendi. Tanto que o primeiro show que eu fui foi por minha insistência, vamos dizer assim, pedindo pro meu pai para me levar no show da Blitz, que eu achava Blitz, incrível ali. Então, a Blitz fazia show para as crianças, né? Blitz fazia matinê, então eu resolvi pedir pro meu pai me levar na matinê aqui no AMB em São Paulo, e foi legal, incrível. Que legal. Assim. Lá por, deve ter sido então lá por 82, né? Isso, 82. Por sucesso, Você Não Sou Minha Mala era de 82. Deve ter sido isso, tinha 7 anos na época, então foi marcante. Que legal. Como o primeiro Rock in Rio, que agora completa 35 anos. Isso, né? 85. Uh-huh, também 85. Foi bem marcante. Eu lembro como uma coisa bem. Claro, obviamente não fui ao Rio de Janeiro, né, no festival, mas lembro de ver pela TV como algo muito relevante. Claro, claro. E me diz uma coisa, querido, assim, quando é que foi que, vamos chamar assim, do mosquito da cultura pop, assim, realmente te picou, assim, tu te lembras quando pensaste, porque muita gente, claro, se interessa por música e tudo mais, mas não decide levar isso como uma carreira, assim. Fala quando é que tu decidiu, assim, tipo, passou na tua cabeça e grudou na tua cabeça, sabe, eu vou pesquisar isso, vai ser minha profissão. Viver desse tipo de pesquisa, desse tipo de estudo. É engraçado isso, porque acho que depois por relatos de amigos, de pessoas próximas, da família, enfim, acho que eu sempre quis ser jornalista e sempre quis ser escritor. Então isso acho que sempre teve ali na minha formação. Eu lembro que eu acordava de manhã para assistir os jornais da manhã, da televisão, e fazia um jornalzinho em papel sulfite pro meu pai, com as notícias que me interessavam, claro, que era o meu universo ali, futebol, cultura pop, novela, enfim. Claro. E ele incentivava muito para que eu fizesse esses jornais. Então eu acho que desde muito cedo eu me interessei por escrever e por ser jornalista. Professor foi algo que eu neguei a vida inteira, mas hoje agradeço muito a minha mãe por ter me incentivado a fazer um mestrado e doutorado junto com a carreira de jornalista, ou paralelo com a carreira de jornalista e de escritor. Entendi. E depois, quando eu terminei o doutorado, enfim, estava insatisfeito com o jornalismo, e falei, bom, agora o que me resta é dar aula, e aí me descobri como professor. Hoje é a minha grande paixão, assim, dar aula, estar com os alunos, e enfim, é algo que eu respiro todos os dias feliz, assim, eu acordo feliz por fato de ir para a faculdade, dar aula e ter contato com esses jovens. Isso é sempre muito bom, muito prazeroso. Que bacana, que bacana. E me diz uma coisa assim, lembras qual foi a primeira novela que tu que você realmente acompanhou do início ao fim? Lembras assim qual foi aquela novela realmente que te marcou? Que vou chutar aqui, Roque Santeiro, ou foi antes? Como é que foi? Não, foi antes. Eu acho que assim, eu lembro vagamente, mas eu lembro depois de ter visto a reprise, mas lembro com muito carinho de uma novela incrível, isso que não era da Globo, era da TV Bandeirantes, chamada Ninho da Serpente, que era baseada no romance do Jorge Andrade, né? E que tinha um elenco extraordinário. Cleide Iacos, fez uma homenagem a Laura Cardoso e passou uma cena dessa novela. Hoje tem pouquíssimos registros dela, infelizmente, no YouTube e tal. Mas é uma novela muito marcante, muito importante, assim. Então foi a primeira que eu me lembro. Mas a primeira que eu acho que eu acompanhei mesmo foi Final Feliz, que era uma novela da Globo. Ah, sim, sim. Final Feliz, que até a música flagra, né, da Rita Lee. Isso, e era uma abertura linda, com imagens de beijos do cinema, de grandes clássicos. Isso, até... Eu me lembro até assistindo Cinema Paradiso e vendo aquela montagem lá dos beijos e pensando, poxa, mas já tinha isso na abertura da Final Feliz, né? Com o José Wilker e a Natália do Vale, acho que eram protagonistas, né? Isso, exatamente. Tinha o Buza Ferraz ali de Abrondes, Estênio Garcia. Isso, né, Buza Ferraz. Eu lembro muito do Estênio Garcia e do Zé Wilker em Fortaleza. Isso, eram várias cenas da praia, me lembro. Isso, uma coisa. Zé Wilker, que depois ele e o... assistente dele, enfim, produtor, Cláudio Rangel, foram bem importantes também, mais pra frente na minha vida. Ah, tá. A novela, no caso da Bandeirantes, essa Ninho da Serpente, era aquela que o logotipo, digamos assim, a foto do disco era uma tomada de cima, dava pra ver os corrimões, o corrimão da escada, né? Que parecia literalmente uma cauda de uma serpente, né? Isso, exatamente. Era num casarão, era Diáconis, não era? Era uma família quatrocentona daqui de São Paulo, e era isso, exatamente, Cleide Iacones, Beatriz Segal, imagina, Laura Cardoso, olha só o elenco que era. Pois é. E era até uma trama, parecia, se não me engano, meio até quase que shakespeariana, quase que uma rainha Lear, tipo assim, né, que tinha todo o lance do comando da matriarca, não tinha isso? Isso, tinha, era uma novela, e a trilha era linda também, tocava Memories, que agora tá no cinema com musical, do musical Cats, isso, com a Barbra Streisand, enfim, era incrível essa novela. Maravilhosa. Foi um grande dramaturgo, né? Foi um cara que escreveu a Moratória, um cara bem importante do teatro brasileiro. Totalmente. Eu me lembro da Band, eu me lembro assistindo muito uma novela que eu e minha irmã adorávamos, que era Os Adolescentes, que era com o Hugo. Isso, essa Santa, novela era legal. Era legal também. Eu vim acompanhar ela depois, pra saber mais dela depois, né? Era com o André de Biasi, né? Tinha umas pessoas. Isso, bem... exatamente. Ele dava com drogas, com um monte de tema polêmico, assim. E uma novela bem legal. Era até com um cara, até que era meu amigo no Facebook, faleceu até, o Paulo Guarnieri. Isso, exatamente. Do Gianfrancesco. E uma coisa, querida, né? E qual foi, já que também tu estudas e analisas, eu já vi textos teus em jornais sobre cinema, lembras qual foi, assim, a primeira vez que tu foste ao cinema, qual foi um filme que te marcou, assim, muito? Não precisa ser um filme que hoje em dia tu gostes ainda, mas tu lembras, assim, da tua primeira ida pro cinema, assim, a primeira vez que tu viste uma imagem em movimento de filme, assim? Vamos ver que posso até, vou até ampliar aqui, pode até ser em TV, mas filme, lembra, dona? Ô, Marquinho. Olha, eu lembro de um filme bem marcante pra mim, que era o filme da Disney, que misturava imagens reais com um desenho, que era um filme chamado Meu Amigo Dragão. Claro, depois, Dragon. É, tá, até o Balão Mágico gravou uma versão em português de uma das músicas do filme. Enfim, acho que esse foi um dos primeiros, mas não foi um filme tão relevante para mim. É, sim, acho que era começo dos anos 80 outros, isso, né? Acho que é 81, né? Acho que é por aí. Essa novela que vocês citaram, essa novela que vocês citaram, O Ninho da Serpente, teve um elenco estelar, hein? Isso aí. Cleide Aquinas, Quito Junqueira, Eline Giardini, Beatriz Segal, Otton Bastos, Márcia de Windsor, Carmen Silva, Laura Cardoso. Ele citou. Guarnier. Ela foi na TV Bandeirantes em 1982. Ah, isso, 82, incrível, tá? Na Bandeirantes em 82. Essa novela, viu? Deviam. Pois é que infelizmente, né, como não foi uma novela da Globo, foi da Bandeirantes, então muita gente até esquece, mas eu me lembro até acompanhando novela também da Manchete, claro que anos depois, bom, aquela Carmen que eu você tinha bastante. O Juca de Oliveira nessa novela, né? Ah, tinha. Pois é, tava todo mundo aí. Nídia Alícia. Edgar Franco, Nídia Alice, nossa, sabe? Mas era magre, né? Exatamente, foi uma coisa fantástica. Giuseppe Oristânio, Flávio Guarnieri, Julian Lemertz, Geni Prado, Antônio Petrin, Jairo Arco e Flecha, Emílio de Biasi, Sônia Oiticica, Lúcia Melo, Selma Egrey. Olha, é uma coisa assim, fantástico, mesmo, fantástico. Né? Fantástico. Nunca mais a gente vai ter isso. Não, pois é. E Guilherme, me diz uma coisa assim, tá? Então, de cinema, no caso, e me fala assim, o que que foi que... Como é que foi que tu conheceste... como é que a pronúncia do nome dele, você chama ele de Vincent? O Vincent. Como é que chama? Vincent. O Vincent Villari, como é que conheceste o Vincent, né, que eu sei que ele foi de times de roteiristas de novela, mas como é que conheceste assim e chegaste na ideia, como é que foi, chegou a ideia na tua cabeça de, olha, eu vou me juntar a ele e vou escrever um livro, só para explicar aqui, pessoal, esse livro Teletema, né, como eu falei, ele basicamente é uma análise da relação, eu vou usar uma expressão que parece pejorativa, mas agora eu estou usando de forma super positiva, uma relação de assim, maravilhosamente, da relação maravilhosamente promíscua, no bom sentido, entre teledramaturgia e trilhas sonoras. Mas, exatamente. Mas não é um guia só, gente. Título no livro de aqui, a história perdão, da querido, música popular... O som tá muito baixo e às vezes eu falo em cima de ti. Perdão, querida. Se puder até aumentar o som dele, João, porque o som dele tá super baixo para mim. Se puder ver aí. O Rogério vai dar uma olhada lá. Tá. Desculpa, Guilherme. Até a gente colocou o subtítulo no livro... De a história da música popular através da teledramaturgia brasileira. É isso, assim. A gente está terminando o segundo volume, que agora vai de 1990 até 2005. A ideia é essa. O primeiro volume foi dos anos 60 até 1989. 64 até 89, né? Isso, que é quando entra o Mariozinho Rocha e se transforma num dos grandes nomes. Só pode explicar uma coisinha aqui, Guilherme. Pro pessoal que não lê o livro, tá? Mas só que não é só um guia, gente. Ele literalmente, não é puxação de saco, mas é que eu acho incrível esse livro mesmo. Os dois, né, o Guilherme Briggs e o Vincent Villari, eles se dão o trabalho de dizer, tipo assim, e tal canção é a canção que tipo assim, que toca no toca de fundo nas cenas amorosas entre Herculano Quintanilha e, quer dizer, uma aula mesmo. Eu tenho esse, eu era tenho de ouro da telenovela. Eu tenho esse livro e você tá certo, é fantástico e olha, ajuda a barbaridade para nós que só tocamos flashback, viu? Exatamente. Ajuda a barbaridade. Então, eu me lembro, tem um pedaço que fala, uma parte que fala, vamos dizer, de duas vidas, ele chega e diz, é o tema do Dino, quer dizer, e não só fala o nome dos personagens, cita também os atores, então você já fala bem do contexto de cada canção, vale dizer, gente, das trilhas sonoras nacionais e internacionais, então fala isso, como é que entrava... as canções, né, eram temas de quais, digamos assim, subnúcleos de cada novela, tá? Não dá pra te dar uns parabéns muitos parabéns que tu merece por esse livro, que é sensacional mesmo, viu, Guilherme? Então, na verdade na verdade a ideia do livro foi a seguinte: A ideia foi contar a história de fato da música popular através dessas trilhas. Então, a gente caminhou por duas frentes que sempre foram muito relevantes para mim. Uma é fazer essa pesquisa de identificar os temas, a relevância das músicas, a relevância das trilhas. E, por outro lado, ouvir as pessoas que fizeram isso. Ter um depoimento da maior parte das pessoas que participaram de fato disso e que trazem um frescor diferente para o livro e que trazem a visão delas e contam a história delas através desse livro. Então, a gente ouviu mais de 100 pessoas e aí tem depoimentos de pessoas como Paulinho da Viola, Gal Costa, Guto Graçamelo, Nelson Mota, Guilherme Arantes, Máriozinho Rocha, enfim, né? César Camargo Mariano, enfim, todos os grandes nomes da música brasileira estão aí sendo ouvidos nesses dois volumes. Então, respondendo a sua pergunta, o Vincent e eu somos contemporâneos da Faculdade de Jornalismo da Belas Artes, da Casper Libero, perdão. A gente estudou mais ou menos na mesma época, não no mesmo ano, nem na mesma sala, e a gente ouvia vagamente um falar sobre o outro, e chegou para mim, quando eu estava terminando o meu livro dos anos 80, que começou como um livro, foi um grande livro reportagem, que começou como meu trabalho de término do curso de jornalismo, ali no final dos anos 90, eu pensei em que projeto eu poderia fazer a partir dali. E aí dividi minha pesquisa, digamos assim, em duas frentes. Uma delas foi fazer meu mestrado e meu doutorado, e agora estou terminando também, assim que eu terminar o Teletema 2, eu vou dar atenção de fato para esse livro, mas mais de 100 pessoas já foram ouvidas, que é a história do videoclipe no Brasil. Paralelo a isso, eu falei assim, eu estou contando toda a história da cultura pop dos anos 80 e quero dar uma continuidade, quero continuar escrevendo livros. Que passo seguinte seria importante para eu contar a partir daqui e continuar minha relação com a música brasileira? E aí, de fato, eu pensei, a MTV foi muito fundamental nos anos 90 para minha geração, né? Quando chegou, enfim, os videoclipes, enfim. E, por outro lado, as trilhas de novela foram muito representativas nos anos 70, nos anos 80 e também nos anos 90. E aí, eu sabia que o Vincent tinha todos os discos de novela, que ele era um grande além de escrever, ele era um grande colecionador desses discos. Eu tinha alguns, mas eu sabia que ele tinha muitos, quase todos, hoje ele tem todos. E falei, não o conheço, vou procurá-lo, vou escrever para ele. E marquei uma conversa com ele na casa dele. Ele conta isso de uma maneira muito engraçada, de que ele imaginou que eu fosse entrevistá-lo para o livro. Mas que eu cheguei lá, conversei com ele, fui tão incisivo de que a gente escreveria isso a quatro mãos, que ele topou na hora essa viagem. Acho que ele nunca imaginou que ia demorar tanto tempo, porque os livros demoram muito tempo para serem realizados. Claro. Porque a gente, com a profundidade que a gente almeja. Então, ele entrou na viagem comigo e a gente resolveu então caminhar em dois sentidos. No primeiro momento a gente começou fazendo tudo junto, depois a gente achou que era melhor dividir as tarefas, e aí o Vincent fica mais responsável pela parte de pesquisa e de escrever o livro, enfim, apesar de que eu leio também, dou meus pitacos no texto, e eu ficaria mais responsável por ouvir as pessoas, por fazer as entrevistas, ir atrás dos artistas, enfim. E esse casamento deu super certo. A gente pode dizer que é um casamento que começou ali nos anos 2000 e que já chega hoje, já está nos 20 anos de parceria muito bem sucedida, né? A gente respeitando cada um, respeitando os seus trabalhos, né? Claro que a gente faz isso tendo ali junto os próprios trabalhos, eu como professor e a minha carreira acadêmica, carreira de jornalista e ele como escritor de teledramaturgia. Perfeito, então, a gente alinha isso de uma maneira muito eficaz. E é muito prazeroso escrever esses livros. A gente realmente se encontra e faz um casamento perfeito, assim, nesse sentido. Maravilha. Eu queria também só citar que teve uns nomes que eu coloquei aqui, de gente que foi entrevistada, né, pro livro, tem a Sinara do Quarteto em Si, passa pela Marília Barbosa, amiga até da rádio, pela Marília Pera, falecida, Nonato Buzar, eu me lembro, tem Gilberto Braga, Nelson Mota, quer dizer, muita gente colaborando. Paulo Sérgio Vale, Roberto Frejá, enfim. Não, galera. Inacreditável. Hit, isso. Querido, me fala um pouquinho, assim, do teu, a gente conversou aqui um pouco sobre o Teletema, me fala sobre o teu livro, o teu outro livro, né? O Quem Tem um Sonho Não Dança, né? Já citei o nome, o subtítulo é A Cultura Jovem Brasileira dos Anos 80, mas parece assim tão abrangente. Fala como é que foi o teu foco, como é que foi também, já que esse livro até é um livro solo teu, é um voo solo teu. Ele é de fato bem abrangente, assim, ele tem quase 600 páginas. Foram ouvidas mais de 100 pessoas de áreas diversas, como música, claro, mas televisão, literatura, teatro, cinema, quadrinho, grafite, artes plásticas, moda, enfim, tudo que abarca esse termo denominado que cultura jovem dos anos 80. Uhum, então, eu começo com Asdrúbal Trouxe Trombone, que foi um grupo de teatro super importante dos anos 70, da onde saíram Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, sim, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna, Hamilton Vaz Pereira, enfim. E aí vou até a TV Pirata no final dos anos 80 e o famoso Verão da Lata. Sim. Então, tem ali depoimentos deliciosos do Angeli, do Glauco, do Laerte, do Guel Arraes, do André de Biasi, do Antônio Calmon, do Evandro Mesquita, do Herbert Viana, enfim, de todo mundo que consolidou essa cultura jovem dos anos 80, cujos reflexos estão presentes na cultura brasileira até hoje. Até hoje. Então, é de fato um livro bem abrangente. Depois ele me deu frutos incríveis, assim, que me deixaram sempre muito feliz e muito grato. Eu fiz uma série que foi exibida no canal TV, chamada Os Anos 80 Estão de Volta. Em 11 episódios a gente conta toda a história dos anos 80, até com mais coisas do que tem no livro, como a cultura infantil também. Enfim, foi muito gratificante. De novo, a gente entrevistou muita gente para essa série. Essa série é possível vê-la no YouTube, acho que estão todos os episódios lá disponíveis. Então, uma série super legal que eu fiz com um produtor com um diretor do Rio incrível, infelizmente já falecido, chamado Darcy Burger, com quem eu fiz outra série também sensacional, chamada 100 Anos de Samba, que passou no Garoto do Canal Brasil. Eu ia te perguntar, calma. Então vou fazer o seguinte, já que citaste, me fala um pouquinho desse teu afeto também pelo samba. E, claro, muita coisa, obviamente, já foi escrita sobre o samba, mas fala como é que foi o teu approach, ou seja, por que o teu trabalho, a tua visão sobre o samba, como é que ela se diferencia de outras tantas? Olha, eu sempre fui eu não posso dizer que eu sou uma pessoa muito envolvida com o samba, de fato. Mas eu sou muito mais da cultura pop do que do samba. Sim, vamos dizer assim. Por isso que eu tô perguntando. Eu tô curioso, mas isso sempre foi, teve uma presença muito grande na minha vida. Eu sempre fui um mangueirense, assim, de TV, mas um mangueirense de acordar de madrugada para ver os desfiles desde muito criança. Ah, é? Eu sempre fui apaixonado, até desfilei realizei meu sonho de desfilar no desfile campeão da Mangueira, em homenagem a Maria Bethânia. Fui assistente de um carnavalesco aqui em São Paulo, na Escola Tom Maior. Então, assim, sempre fui um sambista, vai, atemporal, um apaixonado pelo samba, atemporal, de gostar de ler sobre, enfim, como referência os grandes nomes da história do samba, que é um dos grandes gêneros, ritmos da música brasileira, né, tá desde o nosso nascimento. Exatamente, assim, presente, claro. Enfim, e aí quando eu recebi esse convite do Dadá para fazer a série junto com o Tarek de Souza e com uma equipe incrível que ele formou, com um diretor de fotografia incrível chamado Rodrigo Sampaio, enfim, foi uma equipe super legal, assistentes de produção, assistente de direção, enfim, foi tudo uns pesquisadores. Foi uma série feita com muito capricho, e aí de fato eu me descobri a paixão que eu tinha, que estava ali adormecida, mas que me interessava muito. E a gente entrevistou pessoas, poxa, só a nata a gente entrevistou a nata do samba, Bete Carvalho, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, enfim, foi um trabalho muito, muito legal. O resultado é incrível, acho que ele está disponível no Globoplay, Globosat Play. Então, tá. A gente tem aqui. Foi incrível. Também acho que são 13 episódios. São 13 episódios. Entendi. A gente conta a história também do pagode romântico, as diferentes vertentes do samba. Sim. Infelizmente, eu tinha alguns projetos com o Dadá que acabaram interrompidos, mas eu adoraria retomá-los algum dia. Um deles é uma série sobre o Braguinha, que é um dos grandes compositores da história da música brasileira, infelizmente hoje pouco lembrado. Ou não tão lembrado quanto eu gostaria, ou quanto ele merece. E me fala uma coisa sobre assim, a tua paixão pela cultura, pela chamada cultura pop, né? A gente cobre, obviamente, é o tema principal, digamos assim, que eu tento falar sobre, pesquisar na rádio, mas me conta assim, por que tu acha que a cultura, no caso dos anos 80, aqui a gente, no programa que a gente toca também com os anos 50, 60 e 70, mas por que tu acha que no Brasil ficou tão marcante essa revolução cultural do pop, né? Da música pop oitentista? Por que tu acha que ela é tão lembrada? Quer dizer, eu adoraria que fosse muito mais lembrada do que ela é, eu acho, até para te falar a verdade, acho que comentei isso contigo na vez que a gente conversou no telefone antes, que até eu acho que o pessoal até mais jovem parece que tem um certo desprezo por qualquer coisa que eles considerem velho, mas assim, me diz por que que tu acha que tem ainda um interesse, né, pela cultura pop oitentista? Olha, eu acho que antes dos anos 80 a gente tinha tido dois grandes movimentos jovens na música brasileira ou na cultura, mas com enfoque musical foi a Jovem Guarda depois a Tropicália. Mas os dois, no caso da Jovem Guarda ficou mais restrito de fato à música e ao consumo relacionado a essa música, e no caso da Tropicália foi um movimento que teve uma curta duração. Claro. Né? Se a gente pensar ali, foi 2-3 anos. Isso, acho que 3 anos no máximo. Apesar de articular várias áreas culturais, artísticas, enfim, sim, pintura, ele foi efêmero, assim, ele foi bruscamente interrompido com o famigerado e terrível AI-5, e com depois o exílio do Caetano e do Gil. Os anos 80 pegou o Brasil num momento de final da ditadura militar, início do processo de redemocratização, e de fato foi um movimento que mais longevo de cultura jovem, digamos assim, e com maior abrangência. Então, de fato, foi um momento em que os jovens se tornaram, digamos assim, o foco de toda a protagonistas, cultura cultural, né? Então... Protagonistas. Oi? Isso. Eu disse protagonistas desse movimento. Isso, totalmente. Os jovens foram às ruas, enfim, com as gerações anteriores, mas foram jovens que se tornaram, de fato, protagonistas do movimento cultural e do movimento político também, de redemocratização. Então, todos os avanços, enfim, que a gente teve nos anos 80 são vistos até hoje, são reconhecidos como sendo muito importantes, porque eles mostraram, de fato, que os jovens viviam no seu dia a dia e que tinha sido, de certo modo, bruscamente interrompido ali no final do movimento tropicalista pelo regime militar. Sim. Ou seja, a gente teve uma década de 70 bastante pesada, com muitos trabalhos muito relevantes sendo realizados, mas realizados mais no underground, sem um grande alcance, como mereceria, de fato, na época. Tanto que a Rita Lee, que a gente fala tanto, tão importante, de fato ela só se torna uma grande artista, uma artista pop, no início dos anos 80. Exatamente. Caetano, Gil, enfim, eles vão reinventar a carreira deles nesse período em que a gente tem grandes movimentos culturais, influenciados por movimentos internacionais como o punk, mas com o seu lema do Yourself, enfim, mas também por movimentos que já aconteciam no Brasil, como o caso do que era feito no Pasquim, como é o que era feito pelo Asdrúbal, era feito, enfim, por outros movimentos culturais que, de fato, eclodiram com uma força muito grande, também no aspecto de consumo nos anos 80. Perfeito. O que eu acho interessante, se me permite só adicionar, é passar do underground para o mainstream, né? Totalmente. Quer dizer, a indústria fonográfica, a indústria cultural, rapidamente percebeu que ali tinha um foco muito importante de inovação de linguagem, mas que era capaz de vender, de angariar, enfim. Mas o que é muito importante ser dito, esses movimentos surgiram espontaneamente fora da indústria, ou não tão ligados a essa indústria. A indústria, as grandes gravadoras, a TV Globo, enfim, teve que correr atrás desse movimento. Claro. Claro, esse claro. Momento eclodiu no Circo Voador, no Teatro da Lira Paulistana, no Punk da Periferia de São Paulo. Crepúsculo de Cubatão, né? No Circo Voador, na Rádio Fluminense, enfim, não foi algum arquitetado ou planejado. Sim, aquela boate Crepúsculo de Cubatão em São Paulo? Várias, tiveram várias casas noturnas muito importantes aqui em São Paulo, né? O Madame Satã, o Carbono 14, Radar Tantã, enfim, várias casas muito relevantes aqui em São Paulo. Foi um momento que surgiram novas tecnologias como o vídeo. Você tem uma produtora muito relevante chamada Olhar Eletrônico, de onde saíram hoje dois ícones, dois nomes muito relevantes da cultura brasileira, que é o Marcelo Tato e o Fernando Meirelles. Exatamente. O Fernando Meirelles hoje é um dos grandes diretores do cinema mundial. Sim. Ernesto Varela era o repórter até do Marcelo Tassi. Exatamente, é muito marcante. E o câmera que filmava o era o Fernando Ernesto Meirelles, Varela, né? Era o Meirelles. Isso aí. Né? Me conta assim uma coisa. Achas que a relevância, tá, da cultura pop oitentista no Brasil, ela vai continuar sendo essa relevância, vai continuar sendo presente daqui a vários anos? Como é que é? Porque eu te pergunto, que eu acho, em geral, a gente comenta às vezes na rádio, a da qualidade do que está no mainstream, né, ser muito, muito inferior hoje, né? Quando a gente compara o que estava nas paradas de sucesso, não só nos anos 80, mas obviamente nos anos 70 e tudo mais, mas o que está hoje me parece uma decadência assim, intensa. E tu achas que a gente vai, essa relevância vai continuar sendo algo notável daqui a vários anos, ou vai ser mais uma peça de museu? Acho que as pessoas, muitas das pessoas que contribuíram, enfim, que participaram dos anos 80, continuam nativas fortemente, né? Miguel Falabella, Regina Casé, o próprio Evandro, enfim, tem o Nando Reis, enfim, tem várias pessoas, o Arnaldo Antunes, enfim, várias pessoas que surgiram ali nos anos 80 continuam sendo muito relevantes até hoje. E acho que continuarão sendo relevantes, e acho que essa década continuará sendo olhada de uma maneira bastante especial. Eu estou muito enfranhado agora no Teletema 2, que começa exatamente em 1990, e a gente percebe também, e aí posso ser crítico também um pouco com relação aos anos 80, de que há uma mudança de foco muito grande na chegada dos anos 90. Os anos 80 eram muito centrados em Rio e São Paulo. Com algumas coisas ecoando em Salvador, algumas coisas ecoando em Belo Horizonte, em Porto Alegre, mas não passava disso. Com a chegada dos anos 90, da MTV, enfim, da música sertaneja e tal, essa coisa se centraliza, de certo modo. Então a gente tem uma abrangência hoje, tem uma música, talvez essa cultura jovem, ela representasse muito o eixo Rio-São Paulo. Entendi. Talvez hoje entendi. A gente tenha uma cultura, e aí não vou nem entrar em mérito de qualidade, mas que represente de fato outros lugares do Brasil, com uma abrangência muito maior. Então... Você percebe que o Centro-Oeste passa a ser incluído, o Nordeste passa a ter uma presença muito forte. Claro, claro. Enfim, até porque o pessoal do muita gente do Nordeste, ou de fora do, vamos chamar do eixo, né, Rio-São Paulo, que fazia sucesso nos anos 80, era gente que tinha que se mudado para o eixo Rio e São Paulo, né? Exatamente. Para se fazer sucesso, tinha que vir para São Paulo. Nos anos 90, você começa por as grandes bandas, lá o Triunvirato Mineiro. Jota Quest, Patufu e Skank, eles não precisam sair de BH para fazer sucesso. Você tem um grande movimento cultural em Recife, e Nação Zumbi, Mundo Livre, e, enfim, os escritores, né, Chico Sá, os cineastas Cláudio Assis, enfim, eles fazem seus trabalhos lá. E esse movimento que eclode ali nos anos 90, eles estão dando reflexos até hoje. Você teve esse ano dois grandes cineastas sendo premiados internacionalmente, com o que dá muito orgulho para o cinema brasileiro, que vieram do Nordeste, quer dizer, que vieram de dois lugares bastante relevantes em termos de produção cultural nos anos 90. E me diz uma que coisa, é o Avenida Invisível e o Bacurau. Então, são dois filmes muito representativos, mas de um movimento que começa a eclodir ali nos anos 90 e vem com força nos anos 2000 e chegam aqui nos anos 2020 com uma força muito grande. Perfeito, querido. Assim, tem algum blog, algum algum endereço, diríamos assim, que gostarias de divulgar para as pessoas que estão, né, sei lá, ouvindo falar, vamos dizer, de ti pela primeira vez, que concentre os teus trabalhos? Olha, eu continuo escrevendo, colaborando eventualmente com alguns veículos de comunicação. Então, às vezes escrevo ali para Ilustrada, às vezes escrevo para o site da Rolling Stone, enfim. Hoje estou muito focado na minha carreira acadêmica, na minha vida de professor, que me toma, mas me toma com muito prazer. Escrevo, mas eu estou nas redes sociais todas, então se alguém tiver interesse em se informar sobre mim, eu estou nas redes sociais e vou adicionar todo mundo com o maior prazer. Tá perfeito. Gente, então, a gente conversou com o Guilherme Brian, o sobrenome é B de Brasil, R-Y-A-N de nada. Guilherme Brian, tá? Assim, Guilherme, assim, de coração, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, por encaixar. Imagina, foi um grande mais prazer. Você viu que eu sou meio prolixo, falo pra caramba, mas foi um grande prazer. Não, e muito feliz de coração, tá? Um mega prazer falar contigo. O papo foi... Nossa, aquela situação assim que a gente nota que daria para ficar, quer dizer, eu não bebo, não sei se tu bebes, mas de repente se tu beber a gente, né, no caso a gente estaria daqui a pouco num boteco conversando horas e horas a fio, mas eu acho que deu para dar uma ideia, assim, bem legal de quem é o Guilherme Brian, tá? Então eu te agradeço de novo, tá? Pela tua atenção, tá bom? Imagina, eu que agradeço muito, convido todo mundo a aguardar e conferir ainda esse ano o Teletema 2. E é isso, agradeço muitíssimo o convite, a audiência, a paciência de vocês, e é isso, muito obrigado, foi um grande prazer. Um grande abraço, querido, tá? Até mais. Um grande abraço. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Alô? Alô? Alô? Oi, Marquinho. Oi, querido, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, então acho que a gente pode então adentrar então a nossa pesquisa musical e até vão ter canções até que vão ter artistas no caso que até a gente, eu fiz um link com, que tenha, são relevantes no caso com o trabalho do Guilherme Brian, eu tá. Já explico aí, vamos começar os anos 50 então, vamos, mas eu quero saber como é que tá o tempo aí, tá ventando já? Ainda não, querido, mas com a minha sorte, de madrugada vai estar vai, ventando. Bastante, as janelas vão luz, as janelas vão bater, vai faltar luz. Tá, querido? Tá, obrigado. Qualquer coisa você pode, querido, me ligar. Ah, não, você vai estar sem telefone. Vamos lá, Rogério. A sidewalk cafe in cold rainy weather. It's a lonely night in Paris. Gay Paris is not so gay. And gone are the dreams we might have known. It's a lonely night in Paris, and I'm it's a lonely night in Paris, lonely night in Paris, and I'm alone. combinar, hein, Marco Antônio? É difícil ficar solitário em Paris, hein? que bom que chegasse, chegou agora, falaste agora no nome da canção, né, que é Lonely Night in Paris, porque eu já ia, quando baixou o volume, já ia dizer, pô, né, uma canção chamada Lonely Night in Porto Alegre. Obrigado por me salve, que eu já tava pensando já na minha vida melancólica aqui. Mas a gente não ouviu, você aí, é Lonely Night in the Barca. Labaca? Não, cara. Gente, eu não frequento a Labaca, eu conheço, sei da existência. Não, realmente, ele não frequenta. Ele é o gerente geral da Labaca. Não, pior que não. Mas, assim, ó, o nome dessa canção, como o João Alckmin me falou mesmo, Lonely Night in Paris, uma canção de 56, não fez sucesso, acho bem bonita até. O nome do grupo, The Four Freshmen, seria os quatro calouros, né? A freshman seria quem está estudando no primeiro ano da faculdade, no caso, nos Estados Unidos. Então, esse grupo, The Four Freshmen, o grande hit do grupo, um dos grandes hits, eles tiveram cerca de quatro grandes hits, mas um deles foi Graduation Day, ou seja, dia da graduação, da formatura, né? É também de 56, já vai vir um trecho daqui a pouco, mas esse grupo começou em 1948, já teve, obviamente, integrantes falecidos e tudo mais, mas o grupo continua até hoje, né? A marca continua, né? Porque nenhum dos integrantes originais ainda está no grupo, né? Até o último ficou, o último a se manter no grupo da formação original, caiu fora em 93. Então, eles eram grandes fãs da orquestra do Glenn Miller, também do Mel Tormé, e eles já estavam com cerca de quase sete anos de grupo sem faturar nada, até que no meio da década de 50 eles começaram a tocar em rádios do centro-oeste americano, na verdade esse grupo é de Indiana, daí foram para Costa Leste fazer sucesso e depois aí Costa Oeste, né, na América do Norte. Expas e cantar a capela, né, e arrebentava os corações das moçoilas virginais da época. Segundo Brian Wilson, né, dos Beach Boys, e o Tim Hauser, que é da formação original de um grupo que tu adoras, querido, Manhattan Transfer, tá? Pois é, esse grupo foi grande influência para o Manhattan Transfer e também para os Beach Boys. A gente pode ver até no trabalho de vocais, lembra bastante, dá para ver assim, quando se ouve tanto o Manhattan Transfer como os Beach Boys, que né, agora a gente tendo ouvido Four Freshmen, que tem uma coisa a ver ali. No meio do jazz americano, esse grupo da Four Freshmen é extremamente valorizado já há anos. Esse grupo já foi premiado em várias enquetes da revista Jazz Times como o melhor grupo vocal. O quarteto pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Rica, Bonita e Solteira, uma comédia romântica estrelada pela Bella Jean Power, também tinha no elenco o argentino canastrão Fernando Lamas e o eterno Oscar Goldman do seriado Cyborg, Homem de 6 milhões de dólares e Mulher Biônica, o Richard Anderson. Então esses estão no elenco do filme Rica, Bonita e Solteira, que tem trilha sonora Four Freshmen. Também tem uma cinebiografia dos Beach Boys, do Brian Wilson, no caso chamado Beach Boys, uma história de sucesso, né? Falando até da crise dele já na meia-idade. É interessado pelo John Cusack, interpretando o Brian Wilson. Então a gente pode, acho que ir para a canção Graduation Day de 56, um trechinho, por favor. Vamos lá. It's a time for joy, a time for tears, a time we'll treasure through the years. We'll remember always. Graduation Day at the senior prom, we danced till three, and then you gave your heart to me. We'll remember. Acabei de tomar minha injeção de insulina. Ai, que gente sem coração. Querida, assim, ó, tem até um grupo que tu adoras também, que eu ouso dizer que provavelmente foram influenciados por esse grupo, o The Association. Ah, sim, o Association, né? É um grande grupo. Aquela pegada, claro, eu também prefiro como tu, Association, The Association, mas a gente vê que tem uma influência ali. Vamos para os anos 60? É, Killing Time, gostei do nome, viu? Tudo bem. Gostei. Tudo bem. A gente fala. Depois já você traduz. Breve. Gostei. Tá. Signal that they're waiting for don't ever seem to change. Killing time, ain't it slow? That's the closest thing to living that they're ever gonna know. When their good times ain't no better than the bad, 'cause they think they need a signal light to tell them they can go. Nome da música, muito sugestivo. O nome disso é Killing Time, né? Ou seja, matando o tempo, né? Deixando o tempo passar numa boa. Essa canção é de 67. O cantor, no Brasil, é muito mais conhecido como um ator, é claro, Chris Christopherson, né? É um intérprete bem ligado à música country, também a música country com folk, ou seja, folk country. Ele tinha um grupo, né? Sim, ele teve um grupo de super astros da country music chamado Highwayman. Não, fora esse, ele teve um outro, não era o New Edition, era uma outra, First Edition. First Edition era Kenny Rogers. Ah, é tudo a mesma coisa, Kenny Rogers, Chris Christopherson, é tudo a mesma coisa. O Chris, um dos maiores sucessos dele nos Estados Unidos foi uma canção chamada Loving Her Was Easier, também conhecida como Loving Her Was Easier Than Anything I Ever Do. Ou seja, traduzindo, amá-la foi algo mais fácil que qualquer coisa que eu já fiz. Que eu já tenha feito, né? Ele é ator e cantor, como eu falei, ativista anti-guerra, né? Caiu de pau, né? Obviamente, naquela guerra lá do Vietnã, participação americana no Vietnã. Ele nasceu há 83 anos no Texas, pertinho da fronteira com o México. O nome de batismo, Christopher Christopherson. Ele se formou em filosofia, estudou na Califórnia e também em Oxford, na Inglaterra. Ele foi líder de um certo movimento chamado Outlaw Country, ou seja, música country fora da lei, no caso, que era, ele se juntou com vários músicos, compositores e cantores que protestavam contra o poder acachapante das grandes gravadoras de Nashville. Então ele apoiou sempre essa ideia do cara poder ser dono do próprio nariz na profissão de músico country, porque era mais ou menos assim, uma meia dúzia de pessoas dando as ordens, dando as fichas, no caso, no cenário de música country. Peter Cetera foi um músico independente. Como ator, ele estrelou filmes como Pat Garrett and Bill the Kid, que é do Sam Peckinpah, estrelado até pelo grande James Coburn. O Chris até interpretou o Bill the Kid, também num filme que foi até fracasso de bilheteria, mas eu até gosto, Amantes e Finanças, que era com a Jane Fonda, na versão setentista do Nasce uma Estrela, que foi estrelado, coproduzido pela Barbara Streisand. O grande fracasso de bilheteria, mas um filme que até está sendo redescoberto, tem um filme assim mega ambicioso do Michael Cimino, do diretor do Franco Atirador, que é o Portal do Paraíso, Heaven's Gate, e também um longa que foi fracasso nos Estados Unidos e no Canadá, mas no Brasil campeão de audiência em várias reprises na TV aberta, que era o Comboio. Né, a gente até já comentou outra vez, né, João, foi um filme que sobre caminhoneiros e tudo mais, e ele era um dos motoristas, no caso, dos caminhoneiros que também não queria seguir as regras, diríamos assim. Esse filme até também do Sam Peckinpah, Comboio, né? Convoy era no original, era com a Ellie McGraw também. Ele pode ser ouvido em trechos como num filme chamado The Last Movie, que é uma obra autoral do Dennis Hopper, que teve muitos problemas, foi relançado várias vezes com cortes diferentes, com durações diferentes. Amantes em Veneza e também a Fat City, que era do John Huston, do diretor John Huston, estrelado pelo Stacy Keach e um jovem Jeff Bridges. Era Fat City, Cidade das Ilusões e vários outros filmes. Acho que a gente pode ouvir pode. Um pouquinho, por favor, querido, canção 71. Eu só queria que você desse o nome completo dessa música, por favor. Isso. Qual é? É a mala foi mais fácil que tudo que eu já fiz na vida, qualquer coisa que eu pudesse fazer novamente, tipo assim, olha a cruz que eu carreguei por a mala. É basicamente isso que a canção fala. Obrigado, tá, querido, por pedir para eu traduzir exatamente. Isso aí, isso. E a corneta, literalmente, uma expressão que em português a gente fala assim, o cara tá sendo corneteado. Aqui na rádio é literalmente, não é só corneta emocional. Tem uma corneta de psicólogo também, vamos lá. Aching with the feeling of the freedom of an eagle when she flies. Turning on the world the way she smiled upon my soul as I lay dying. Healing as the colors and the sunshine and the shadows. Olha, pra quem me mandou aqui, pelo amor de Deus, não me confundam o First Edition com New Edition. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Marco Antônio? Ele caiu! Ai. Marco Antônio. Peraí. Vai. Vai, Marco Antônio. Oi. Não, eu tava dizendo, pois é, citaste foi First Edition ou New Edition? Não, eu disse o seguinte, porque um ouvinte perguntou aqui, eu tô pedindo a ele, pelo amor de Deus, que não me confunda First Edition com New Edition. O grupo que era do Kenny Rogers era First Edition, e esse grupo dos adolescentes negros que fez sucesso nos anos 80 era New Edition. Então tá, não estamos confundindo nada, gente, por favor. Não, tá? Ele confundiu os dois dizendo que era New Edition, não é. Tudo bem. Aqui mas a gente ouviu aí o Chris Christopherson, e pro pessoal, né, que fica falando, pô, que saco, né, música de chifre, é essa que a gente ouviu aí, é música americana de chifre. Mega guampa, como você fala aqui, guampa, de chifre. Guampa. O cara tá completamente melancólico, porque ele foi feito de gato e sapato por ela, né, querido? Então, ai, coisa triste. Quando você estiver triste, tiver tomado um chifre, meu querido amigo, ouvinte do Rio Grande do Sul, vá pro Labarca. Se divirta no Labarca. Procura o Marco Antônio. Às vezes parece, pra quem acompanha a rádio, que até tem patrocínio, que rola um dinheiro, não rola. Eles fazem isso só pra minha turma. Olha, chega lá, diz que é ouvinte da Showtime, que houve o Marco Antônio, que vocês têm 40% de desconto em tudo, até nas meninas. Ai, meu Deus do céu. Ai, que gente injusta que fica espalhando calúnias por aí. Mas tudo bem. Vamos adentrar nos anos 70, uma dupla que tu adoras. Eu muito, também. Vamos lá. E essa música é pra mim, pelo menos pelo nome. Sou eu, number one. Essa canção, né? Number one, ou seja, número um, ao contrário do que foi informado para vocês aí, foi informado erroneamente, que seria em homenagem ao João, não, ela é na época que o João ainda não era ainda o número um, né, João? Então, foi essa dupla Holland Oates. Não, engano seu, eu sempre fui o número um. Tá, então tudo bem. Eles alegam que é a tua mulher, tá dizendo assim, poxa, né, você é, na minha cabeça, você é a número um. Mas essa dupla aí, até tem que fazer um meia-culpa aqui, porque tipo, 4 anos de programa e essa banda, principalmente a carreira desses dois nos anos 80, acho que é a cara da rádio, e eu não tinha tocado ainda, pelo menos no programa, que eu não tinha tocado nada deles. Daqui a pouco a gente vai tocar um mega hit, uma canção de 82, Man Eater, mas de qualquer falar então. Então é o Daryl Hall e John Oates. É um duo, né? Uma dupla de amigos da Filadélfia. É um casal. Hã? É um casal. É uma dupla dos anos 80. Marco! Não, mas o pior é que eu saiba são até héteros, não teria problema nenhum se não fossem, mas tudo bem. Um tem um bigode baixinho, de bigode, cabelo crespo, o outro loiro alto e mega afinados, e eles cantam, um grupo ficou famoso por canções pop, mas eles também, eles se lançaram, tentaram se lançar pelo menos como um grupo do chamado Blue Eyed Soul, ou seja, soul music feito por brancos. Olha, não te interrompendo, você sabe que eles já gravaram, inclusive, com o Todd Rundgren, né? Sim, Todd Rundgren. Por favor, o pessoal que não está conectando Hall & Oates, né? Duvido que tenha. Duvido. Se você aí do outro lado não está conectando, logo quando tocar os primeiros acordes da canção, de uma das canções que foi mega hit deles, que é uma canção de 82, daqui a pouco vocês já vão reconhecer. Mas, assim, como eu falei, são da Filadélfia e em matéria de. São considerados por vendas, né? Eles venderam cerca de 42 milhões de discos, a dupla pop. Em inglês que mais vendeu na história. Eles tiveram 6 sucessos número 1, que chegaram, né, no primeiro lugar na Billboard Hot 100, ou seja, a lista das 100 mais tocadas chegou no número 1. E no total eles tiveram 34 canções que tiveram na Billboard Hot 100. 34. Eles já na lista de sucessos do Top 75, ou seja, das 75 mais tocadas do Reino Unido, eles ficaram já 117 semanas. E, quer dizer, um grupo que não deixa das canções, estão sempre entrando em trilhas sonoras e tudo mais. Vou falar aqui algumas das trilhas que eles já fizeram parte. Numa comédia surreal sobre um adolescente tentando se matar, mas é uma comédia super engraçada, uma comédia de humor negro chamada Better Off Dead. No Brasil era Minha Vida é um Desastre, que é com John Cusack. A gente até citou John Cusack antes, fez até um papel, interpretou o Brian Wilson, né? No caso, nesse filme aqui é um dos filmes que o lançou, também com a Diane Franklin, numa novela que é analisada até no livro Teletema, do nosso entrevistado, que é a novela Bebê a Bordo. Também na série desanimada da MTV Beavis and Butthead e várias outras trilhas. Cerca de 60%, 60% das canções que eles cantam foram compostas por eles mesmos. Então, quer dizer, essa dupla, né, acho que merece todo o sucesso que eles tiveram até hoje. O John Oates normalmente toca guitarra e faz backing vocals, e o vocal principal normalmente é o Daryl Hall. Então vamos, por favor, para o mega hit deles de 82. Olha, eu não sei se você estava no Brasil na época que eles explodiram, mas não tinha uma rádio, nenhuma, que não tocasse Daryl Hall e John Oates o dia inteiro. Não tinha uma rádio. Eu sei que o sucesso deles foi mundial, teve partes do que eu estava no Brasil que tinha sucesso, Private Eyes, eu me lembro, tocando direto. Quer dizer, eles não... A sua preferida? Não leva a mal, essa Man Eater eu gosto bastante. Vamos tocar um trechinho pro pessoal? Vamos, eu gosto de Kiss On My List. Kiss On My List, adoro também. I can go for that. Qual a sua, Rogério? I can go for that. I can go for that. Não. Vamos tocar um trechinho aí da Man Eater, vamos ver aí, de 82. pronto, Marco Antônio. É, eu sabia que o João não ia resistir a ter que tocar essa. Não, não dá. Tem músicas que. Não dá pra você cortar, é crime. É, essa aí, Merida, quer dizer, uma devoradora de ovos. Basicamente diz que ela devora o cara e depois cospe. Não quer nem saber. Ah, tá. Larga o cara na rua da amargura. A gente ouviu a primeira Number One, né, que não fez sucesso, porque foi de 79, e agora a gente ouviu a Menina de 82. Tem até, por sinal, estão falando de canções que a gente gosta da dupla, tem uma canção deles bem melancólica, feita antes desse mega sucesso, que é She's Gone. Sim. Ou seja, ela já se foi, que eu acho muito bonita deles também. Eu acho que no Brasil não fez tanto sucesso quanto que foram mais. Não, tristes, tocou lá, muito, viu? Qual era a canção do que o Rogério gosta mesmo? Qual é a que você gosta, Rogério? I Can Go For That. Ah, no, I Can Go For No That. No Can Do. Isso, No Can Do, No Can Do. No can. Pois é. Acho que essas duas e a minha Nira fizeram bem mais sucesso do que, maior sucesso que a She's Gone. No caso, acho que a gente pode adentrar então, finalmente os anos 80. Eu gosto muito desse cantor. Ah, tá. Pois é. Jóia. Tá subindo aqui, não. Antônio, é uma pena não ter feito sucesso, né? É, bacana essa canção, né? Eu gosto. A canção, Telepathy, ou seja, Telepatia, uma canção de 84. Até me lembro que eu estava conversando há uns meses com uns amigos aí, o pessoal até está perguntando, né, poxa, onde é que foi parar esse cantor? O nome dele é Eddie Grant, ou Eddie Grant. Uma das coisas que às vezes dificulta é que muita gente, quando procura ele, ou tenta googlar, diríamos assim, procura daí como Ed, né, E-D, Grant, ou então como Ed, E-D-D, dois Ds de Davi, I-E, que seria o que é uma forma mais normal, né? É. Eddie Grant, apelido de Edward, mas na verdade esse é E, dois Ds de Davi, Y, Eddie Grant. Né? Essa canção de 84 não fez sucesso, um dos grandes sucessos dele foi I Don't Wanna Dance, né? Eu Não Quero Dançar, uma canção de 82, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, falar um pouco do Edward Montague Grant. Ele nasceu na bela Guiana Britânica, numa cidade chamada Pleasance. Vai fazer 72 anos, com 12 anos ele se mudou para Londres, né, o pai dele trompetista. Ele, adolescente, aprendeu a ler e escrever música e daí decidiu seguir carreira, assim, de verdade, decidiu assim, bah, né, vou entrar nessa música para fazer isso até o fim da minha vida, logo depois de ver um show do Chuck Berry, um dos shows que ele fez pela Europa. Aos 17 anos ele teve uma banda de sucesso, certo sucesso comercial, mas assim, em Londres, uma banda chamada The Equals. Aos 23 anos, com sérios problemas de saúde, ele teve problemas no pulmão, ele decidiu largar o grupo e se concentrar na carreira de produtor musical. Ele trabalhou para terceiros, chegou a ser dono de um super, de um estúdio de gravação de bastante sucesso. Daí estudou um tempo sapateado, assim que melhorou de saúde, pensou seriamente em ser ator, mas no final das contas acabou vendo que o lance dele seria tentar uma carreira solo mesmo. Daí ele se mudou para Barbados, né, Barbados, e montou outro estúdio de gravação, e até hoje ele é uma referência na Guiana Britânica, assim, tipo assim, visto como filho pródigo, vive recebendo homenagens por lá. Ele pode ser ouvido em várias trilhas sonoras, como por exemplo, numa comédia política, estrelada pelo Michael Caine, pela Brenda Vaccaro, chamado Water, acho que no Brasil era Ilha dos Malucos, um filme coproduzido pelo Beatle George Harrison, tem até uma aparição do Eric Clapton, um filme. Ele, apesar de estar creditado na trilha do filme Tudo com uma Esmeralda, né, Romance in the Stone, com a canção Romance in the Stone, no final das contas não entrou na trilha sonora, mas ainda ficou, quando tiraram a canção da trilha, ela já estava, por questão de tempo, ela ainda continuou nos créditos. Eu me lembro várias vezes vendo no cinema, né, e tipo assim, pô, como é que não toca essa música Romance in the Stone? Mas mesmo sem a ajuda do filme, a canção foi grande sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. Ele também está numa comédia sobre maconheiros, né, chamado Segurando as Pontas, Pineapple Express, com James Franco e o Seth Rogen, linkando com os papos que a gente estava tendo com o livro do nosso entrevistado, do Guilherme Bryan, ele também toca numa novela de 1983, da Seis, que fez bastante sucesso, chamado Voltei Pra Você. A canção dele que está nessa novela Voltei Para Você, esse filme, desculpa, essa novela está analisada também no livro Teletema do nosso convidado. E vale dizer que a minha intro ao Eddie Grant foi num disco muito legal chamado Video Hits Volume 2, eu acho que lá de 82, e tinha a canção que a gente vai ouvir agora, um trecho, I Don't Wanna Dance, 82, por favor. Your baby no more, I never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I love your personality, but I don't want the love on show. Sometimes I think it's insanity, girl, the way you go home with all of the guys on the trick. Oh, you seem to have their number. Marco Antônio, também pois inteira, é. Viu? Tocou inteira também, tu tá muito nostálgico, querido. Você tem uma qualidade, você sabe garimpar músicas, por isso que eu terminei com o Showtime History Music, porque realmente o pesquisador é você vai fundo no negócio. Obrigado, é que eu acho tão legal isso, a gente vive comentando, né, até em off, João, dessa necessidade que por isso que eu gosto tanto da rádio, né, na puxação de saco, dessa necessidade de resgatar coisa boa, né, e a gente já conversou sobre o seguinte assunto, né, eu acho que se não tivesse mais acesso a músicas, sei lá, feitas depois de, vamos dizer, 89 no Brasil, eu não sentiria falta, né? Eu acho que a gente tem tanto material bom que infelizmente foi deixado de lado, né? Que dá pra ficar. Olha, você é um cara, gente muito boa. Porque o máximo que eu consigo, Marco Antônio, é 84. É que você é mais criterioso do que eu. Eu depois de. Claro que tem coisa até Lighthouse Family, que a gente já falou aqui, tem coisas posteriores, mas assim, eu diria que sem muito exagero, pra mim, assim, sem mentira, 88, assim, pra, olha, se falar assim, ó, não tem mais acesso a música depois, eu não iria sentir falta. Nem eu. Principalmente disco music, que eu gosto tanto. Queria agradecer, se me permite, a força da Alexis Beraldo, é a nossa ouvinte, amigona minha, anda com dengue, tá até se curando da dengue, graças a Deus, mas nos ouve e sempre dá uma força para mim, e do grande produtor de cinema Isidoro Gudiana, também dando alta força pra gente, no caso, ele em Porto Alegre, ela em Minas Gerais. O seu sucesso é porque você é um camarada bom, muito bom no que faz e muito bem relacionado. Então, a sua dificuldade é amainada um pouco por amigos que você tem. Agora, o seu trabalho de garimpagem é uma coisa a ser respeitada por qualquer radialista e qualquer ouvinte, viu? Poxa, muito obrigado. Não, é verdade. Obrigado mesmo. Nem parece que essa pessoa de coração aberto, querida comigo agora, é aquela que faz votos quase, assim, eu diria assim, de hora em hora, para que eu fique apavorado com... Não, mas não é por isso que eu... Não é por isso que eu vou dizer que não vai dar uma tempestade violenta, ventos uivantes, Keish Bush tá cantando e a... E Grace Jones esperando para me atacar. Pelada, pronta, ela com 2 metros e pouco de altura. Exatamente. E mais aquele salto de 15. Você comentou uma vez, né, pro pessoal não interpretar mal, eu e o João, a gente adora muito ela cantando, principalmente o sucesso do disco dela, só que acho que a primeira vez que a gente citou foi, eu me lembro comentando que no filme A View to a Kill, do James Bond, que ela é a vilã, tem uma cena dela na cama com o Roger Moore, eu fiquei pensando, nossa, cara, falando sério, esse cara vai ser morto daí, né? E, mas não, ele sobreviveu. Mas, querido, obrigado por isso. Passo um abraço até segunda-feira pro grande Rogério Alcântara e pros ouvintes também, os ouvintes usando alta força, tá? Grande abraço, até segunda. Que vem. Beijo, Marquinho. Um abraço, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Comigo no estúdio, o Rogério Alcântara na apresentação e o Eduardinho, o nosso técnico de som, dando uma modulada no som da Showtime. A direção é de Carlos Brickman. Nós voltaremos amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time, Rogério Alcântara. É isso aí, até amanhã. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.